Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos analisar a retaliação dos católicos italianos contra as decisões dos juízes da União Europeia, uma iniciativa do Ministro da Defesa e das Câmaras Municipais Italianas, mandando repor os crucifixos nas escolas e nos lugares públicos. Falaremos do casamento de adultos com crianças. O caso que vamos referir é de uma criança de 8 anos que casou com um adulto de 40 anos, acabando por a criança morrer naquilo que podemos chamar a noite de núpcias. Conversaremos sobre a primeira entrevista que o Papa Francisco deu ao fim de 6 meses de pontificado. Uma entrevista extensa, de 6 horas, com 27 páginas e com cerca de 11 mil palavras, em que a Maria da Comunicação Social Internacional resumiu a 67 palavras, de que destacamos aborto, casamento homossexual e uso de contraceptivos. Isto de uma forma descontextualizada e com erros de tradução, que alteraram o sentido das palavras, apresentando o Papa como que indiferente a estes pontos. Para quem não leu a entrevista e viu apenas os títulos de alguns jornais, poderá ter ficado a impressão de que só tem sentido o sexo ou o que deriva dele. É preciso perguntar, será que para alguns, para além do sexo, existe mais alguma coisa ou não? Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os nossos ouvintes. E vou colocar aqui a primeira questão à Sra. Teresa Mendes Costa, e que é a seguinte. Doutora, para além destes erros que eu acabei de referir, erros de tradução, erros de interpretação, e que podemos, portanto, começar por aqui, mas certamente que poderemos também falar de outras coisas de que o Papa falou, até daquelas que mais nos impressionou a nós, e também de outras que eventualmente podem não nos ter dito tanto a nós, mas que ele disse e que disseram que certamente a outras pessoas, porque as coisas são assim mesmo. O que me diz a mim não tem que dizer a outro, há coisas que me dizem mais a mim do que dizem outros, há outras coisas que dizem mais a outros do que a mim. Dou-lhe a palavra, a doutora. Obrigada e muito bom dia a todos os que nos ouvem. O que agora referiu à criança, a mim impressionou-me especialmente, para já porque é a morte de uma criança e de uma violência extraordinária. Segundo, porque me choca como é que um homem de 40 anos aceita uma coisa dessas e que prazer é que ele pode encontrar numa relação com uma criança de 8 anos. E terceiro, porque a sociedade parece que em vez de evoluir, vem involuindo para trás. Porque isso, em tempos que já lá vão, sabemos que isso acontecia. Mas que no século XXI ainda continua a acontecer, para mim é uma coisa que me surpreende e quase que me revolta. Por outro lado, as palavras do Papa em relação a isso, em relação ao que referiu. Eu lembro-me que quando era jovem, uma vez, um professor de filosofia, para atacar, disse que Cristo não tinha ressuscitado e era Santo Agostinho que o afirmava. Claro que a classe, algumas pessoas da classe que ele disse isso, resolveram ler o livro Santo Agostinho porque nunca tinham lido e chegaram à conclusão e depois interpelaram o dito professor porque era apenas uma vírgula que ele tinha mudado. Cristo ressuscitou? Não. Está aqui. Ou então, Cristo ressuscitou, não está aqui. Portanto, a questão da vírgula muda completamente de sentido. E quando está mal intencionado, a gente sabe, e infelizmente os jornalistas, não são todos os jornalistas de boa vontade, não podemos esquecer que a Aura Miguel perdeu o emprego porque não fez um artigo no jornal que trabalhava nessa altura para que lhe mandaram fazer e que ela disse que era mentira, portanto não fazia. E ele disse, você não faz e vai para o meio da rua. E ela aceitou ir para o meio da rua, mas não fez o documentário. Portanto, nós sabemos que dentro do jornalismo há uma grande vaga de gente que lhe interessa são as coisas que dão um certo impacto social e que dão para falar e até certo ponto escandalosas, e daí não se importam de deformar a verdade. E realmente isto acresce depois a tradução. A tradução a gente sabe que é muito difícil, e ou se está bem intencionado e procura-se ver o sentido da frase na língua em que foi dita, ou então dá esta distorção que aconteceu, não é? Distorcer completamente o que o Papa disse. Pois, eu até tenho aqui, enfim, parte desse erro, dessa de tradução, que de facto altera, como a Sra. diz, o sentido completamente. Portanto, isto foi uma tradução do italiano para o espanhol, e o Papa diz: não podemos insistir só nisto e naquilo, não é? E a tradução diz: não podemos continuar a insistir. Aqui está, portanto, não é de facto uma vírgula, mas altera completamente. E eles sabem isso muito bem. Eu estou convencida que os jornalistas não fazem isso impensadamente, não é? Eles sabem o que estão a fazer. Aliás, essa história dos crucifixos nas escolas, que eu achei brilhante, e tomar, só desejar na altura em que li o artigo, desejar que todo o povo tivesse essa, que não esperava que a Itália reagisse assim tão intensamente, porque inclusive nos próprios municípios passa a haver o crucifixo, já não é só nas escolas, o que é brilhante. E pensei automaticamente na França, que é o contrário. A França tem-se deixado de estar a corromper, e não tarda nada que nós tenhamos em França um grande núcleo, para não dizer que é um grande potentado islamita, com os seus fundamentalistas, o que será uma tragédia. E, inclusive, soube há pouco tempo, na Bélgica, 25% da população é islâmica. Portanto, como os islamitas, não, sob esse aspecto, não são como os cristãos, um bocadinho individualistas e egoístas, e têm filhos, não um por mulher, mas vários, quer dizer, daqui a 25 anos a Bélgica é completamente islamizada. E o que isso não representa de grave para a sociedade mundial, e sobretudo, neste caso, agora europeia, não é? E acho que fiquei realmente edificada, dei graças a Deus que a Itália tenha reagido dessa maneira. Acho que foi um exemplo para o mundo. Daqui a pouco voltaremos a esse assunto da Itália e também daquela criança de 8 anos que faleceu. Entretanto, professor, dou-lhe a palavra também em relação a esta primeira questão, portanto, que no fundo é isto, são os erros de tradução e de interpretação que alteram o sentido das frases, não é? Dando a ideia, portanto, que o próprio Papa era indiferente a estes temas, que assim não acontece. E, entretanto, depois falaremos também de algumas coisas que ele disse e o que é que nos tocou mais a nós. Portanto, olha, dou-lhe a palavra. Eu julgo que estes erros de tradução, para quem quer manipular as coisas, às vezes são belos erros, porque utilizam-nos depois para levar a água ao seu moinho, como diz o povo. E parece que está mais ou menos claro, depois de tudo o que se disse sobre esta matéria, que houve intenção deliberada de levar o Papa a ter dito aquilo que não disse. Portanto, situaram toda a entrevista do Santo Padre naquilo que nós chamamos de tais temas fraturantes, não é? O aborto, o casamento gay, o uso dos anticonceptivos. E o Papa foi muito claro a dizer, durante toda a entrevista, que eu também li alguns excertos, o que continha o essencial de quanto ele disse. A Igreja não vive fundamentalmente, não vive somente para isso, ela vive para difundir o Evangelho, é aqui que tem de apostar, e não é necessário estar sempre a falar de aborto, sabe-se que o aborto é crime, ele já o tinha dito muitas vezes, não é necessário estar sempre a falar de casamentos gay, ele já tinha dito isso ainda antes de ser Papa, que era um atentado, talvez, à família, à instituição que todos nós sabemos ser a base da sociedade, mesmo a questão dos anticonceptivos, desde que não tenham natureza abortiva, o Papa falou sempre deles de uma maneira muito correta e toda a gente o desviou a linguagem dele, toda a gente lhe desviou a linguagem dele desses pontos. Portanto, há aqui uma intenção muito nítida de manipular aquilo que o Papa disse, aproveitar-se dos erros de tradução, aproveitar-se de tudo e mais alguma coisa para vender o seu produto de ataque à Igreja e aos valores cristãos que defendemos. Portanto, o casamento, podemos já falar disto? Ou mais tarde falar-se-á? Entretanto, eu falaria, ou colocaria a questão daquelas coisas de que o Papa falou e que nos podem ter impressionado mais ou menos, ou que nos podem ter dito mais ou menos, e eu tenho aqui, pronto, várias coisas que ele referiu, mas pronto, que a maior parte delas não, pronto, não disse absolutamente nada às pessoas, ou principalmente a esta comunicação internacional. Ele falou das coisas pequenas, e de facto assim é, quer dizer, se não fazemos as coisas pequenas, também dificilmente faremos as grandes. Uma coisa que me impressionou e que o Papa disse foi o seguinte: ele disse, as decisões repentinas, sem refletirmos mais que uma vez, são a maior parte das vezes erradas. Isto impressionou-me porque, vindo do Papa, não é? Porque, e como que uma lição também para nós. Porque quantas vezes nós dizemos, sem pensarmos, sem refletirmos, e o Papa diz que nem refletindo pode ser correto, que é necessário refletir nas coisas mais que uma vez. Portanto, isto foi de facto uma coisa que me impressionou. Outra coisa que o Papa falou e que a mim me chamou também a atenção é isto de o mundo vai mal porque nos colocamos nós no centro, colocamos-nos no lugar que não é o nosso, não é? Portanto, em vez de termos Deus no centro da nossa vida, colocamos-nos nós. Então, e depois o que é que vai acontecer? Depois vai acontecer a sociedade que nós temos, com tantos divórcios. E porquê? Exatamente porque, em vez de estar lá ele, em vez de estar Cristo no meio, estamos nós. E queremos que toda a gente roda à nossa volta. Queremos ser deuses. Portanto, nós é que somos os bons, nós é que merecemos tudo. Aliás, a própria publicidade diz, compra porque você merece, não é? Portanto, afinal, portanto, nós merecemos tudo e os outros não merecem nada. E, portanto, todos os outros têm que andar à nossa volta. E depois verificamos o que acontece. Acontece isto realmente, é que vai tudo para o abaixo, não? Mas sabe que o facto de estar agora a referir a essa frase do Papa, de que é bom que a gente pense antes de agir, foi uma frase que ele disse numa das homilias dele, que me impressionou muito e que me faz pensar. Aliás, há uma coisa que eu acho engraçado, que só ultimamente é que eu fui mais sensível a isso. Ele quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, nas homilias, ele mete a meio ou no fim sempre perguntas para a gente fazer exame de consciência. Sei lá, por exemplo, na Eucaristia, como é que eu vivo a Eucaristia, o que é que eu faço da minha vida. Ele tem sempre perguntas para fazer a pessoa refletir. Eu acho isso muito interessante. E uma das coisas que ele disse, e talvez até porque estava a pensar neste nosso encontro aqui, numa sociedade em que é tão individualista, sou eu agora a dizer isso, e que vai de encontro, a pessoa tem sempre tendência a possuir. Hoje em dia as pessoas gostam muito de ter, quantas coisas mais têm, melhor. E ele diz, seguir Jesus é sair de nós próprios. Portanto, isto não convém à sociedade individualista em que vivemos. E a vida não é uma posse, mas uma dávida. Eu acho isto lindíssimo. E se nós pensássemos a sério, todos os outros assuntos, dos abortos, dos casamentos, tudo isso, está aqui metido. Se nós para seguir Jesus, das duas uma, ou somos

tocar seu coração sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a sua doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Estamos a conversar acerca da primeira entrevista que o Papa deu ao fim de 6 meses de pontificado. Uma entrevista extensa, de 6 horas, com 27 páginas e com cerca de 11 mil palavras, em que a maioria da comunicação social internacional resumiu a 67 palavras. E nessas 67 palavras foi buscar o aborto, o casamento homossexual e o uso de contraceptivos. E depois colocou-os de uma forma descontextualizada, com erros de tradução, que alteraram o sentido das palavras, apresentando o Papa como que indiferente a estes pontos. Para quem não leu esta entrevista, para quem viu apenas os títulos dos jornais, ou as notícias por outros meios de comunicação, fica-se com a impressão, de facto, que o Papa, pronto, eventualmente estaria indiferente a estes pontos, o que não acontece e que acabámos de ver. Há pouco eu dizia que, para algumas pessoas, parece-me que as palavras só têm sentido quando metem o sexo, ou o que deriva dele. Apetecendo perguntar, será que para alguns, para além do sexo, existe mais alguma coisa? É assim. Vamos também falar, ao longo deste programa, de uma criança de 8 anos, que foi dada em casamento a uma pessoa de 40 e que na noite que vamos chamar de núpcias, ela acabou por morrer. Por fim, analisaremos também a retaliação dos católicos italianos contra as decisões dos juízes da União Europeia, uma iniciativa do Ministro da Defesa e das Câmaras Municipais Italianas, mandando repor os crucifixos nas escolas e nos lugares públicos. Professor Amadeu, então vou-lhe dar a palavra, portanto, acerca deste assunto que falávamos, acerca desta entrevista do Papa. Eu julgo que o Papa não disse nada de novo. De resto, ele foi muito claro quando disse: eu sou filho da Igreja, a Igreja já se pronunciou sobre estas matérias, está no Catecismo da Igreja Católica e pronto, está. Ora, muito bem, quanto a qualquer destes assuntos, o casamento gay, por exemplo, o que é que ele disse? Disse que ele já tinha... tanto quanto eu até pude constatar de um excerto da entrevista que li, ele tinha, ainda enquanto cardeal em Buenos Aires, tinha já referido, como já disse há pouco, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo seria realmente um abastardamento do conceito de família e seria pôr em causa esta unidade fundamental da sociedade humana. Este ponto de partida para tudo o que, em princípio, é de bom, que é a entidade familiar, e, portanto, seria indesejável o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quanto às pessoas, à sua orientação sexual, ele fala de respeito por toda essa gente. Eu julgo como em todos os outros desvios que se fazem, a Igreja, como é que faz? Ataca, digamos assim, o mal, mas ama aquele que pratica o mal. Combate o pecado, ama o pecador. Portanto, a pessoa que se desvia daquilo que é o caminho certo na vida, continua a ser uma pessoa que deve salvar-se, que foi concebida com... digamos assim, com destino à ressurreição do seu corpo e alma no fim dos tempos, e, portanto, ela tem que ser amada e ajudada a encaminhar-se. Os desvios em si, esse deve ser naturalmente combatido, e isso ficou claro. De resto, O Catecismo da Igreja Católica dedica-se, fala sobre isso de uma maneira muito clara e sempre nesta linha: amar o pecador, combater o pecado. Isto, professor, isto é o que acaba de referir. Ocorre-me dizer o seguinte: o Papa falou também disso nesta entrevista. Não exatamente da forma que está a dizer, mas penso que da mesma forma, e penso que não estou a interpretar mal. Eu vou colocar aquilo que eu vi e que me chamou a atenção. O Papa disse que temos que olhar, em primeiro lugar, para quem nos faz errar. Não era bem o que o professor estava a dizer, mas acho que de alguma forma vamos a esse ponto. Portanto, a nossa preocupação nem tem que ser, se calhar, não é em primeiro lugar para aquele que erra, mas para aquele que o leva a errar. Portanto, a cultura com que muitos nos encharcam, portanto, eu penso que é a grande causa de muitos de nós errarmos, não é? Portanto, aqui está, portanto, o Papa a desculpar, não é? A desculpar aqueles que erram, mas a dizer, portanto, que temos que ver é de onde é que isto vem, quer dizer, qual é a causa, porque é que se erra. E de facto, pronto, eu vou um pouco mais à frente e até direi o seguinte: nós. A maneira que leva outrem a errar também está ele próprio a errar, não é? Sim. Pronto, mas esta corrente em que nós vivemos e que eu vou dizer o seguinte. Vemos que, com muita frequência, não só aqui, mas também noutros países, adolescentes que engravidam. Pronto, isto tem uma causa, não é? Outros, valoriza-se muito no casamento, valoriza-se o divórcio, mas desvaloriza-se a fidelidade. Portanto, isto é para dizer o seguinte, portanto, há uma corrente que nos leva, dizendo isto muitas vezes, que nos leva a desvalorizar e a cair com mais facilidade. Coloca-se o erro como sendo uma coisa natural. Podíamos ir para outro campo, o descartar dos velhos, não é? Quer dizer, esta sociedade vai-nos levando a isto. O descartar dos filhos. Hoje nós verificamos que, pronto, não é, ainda não é muito frequente, mas vemos que já começam a aparecer bebés na rua, já começam a aparecer mães que lhe deitam fogo, aparecer mães que lhe deitam ao rio. Quer dizer, isto é de facto uma cultura em que nós vivemos que vai desvalorizando os valores, não é? Portanto, e eu penso que o que o Papa diz é que era importante ver de onde é que vem este mal, não é? E até para nós o podemos evitar, não é? Se nós no dia a dia, na televisão, verificamos que a maioria do que vemos, estou a falar, penso nas novelas, por exemplo, penso nas novelas, e se nós vemos que aquilo é veneno para a família, bem, quer dizer, se eles transmitem aquilo e se nós verificamos que é mau para nós e para as gerações futuras, isto é a realidade, se calhar o que nós temos de fazer é desligar, é não ver. Porque se o mal vem dali, ou se grande parte do mal vem dali, é o caso da internet. Pois se vem muito mal da internet, eu penso que os pais devem ter um bocadinho mais de preocupação também com os filhos, ver o que é que eles veem, ou pelo menos haver algum controle, que não poderá haver muito, mas tentar que haja algum. Portanto, no fundo, era neste aspecto que eu penso que o Papa falava, que se referia, portanto, a estas correntes. Começam a aparecer filósofos a argumentar que uma pessoa com deficiência não é pessoa. Isto é de uma tristeza, porque e se nós verificarmos, às vezes pessoas que têm acidentes, que ficam paraplégicos, o esforço que eles fazem para recuperar, a alegria que eles sentem em continuar a viver, mas há uma corrente que procura, em vez de nos dar valores, procura retirá-los. Penso que era isto, não sei se fui demasiado longe, se não. Nessa linha, desculpe, interrompeu. Eu estava a vir à memória um caso que eu conheci e que mostra o valor do deficiente. de uma família que, aliás, não digo o nome porque é politicamente muito conhecida, que tinha 4 filhos, neste momento tem 3. O mais velho era profundamente deficiente. Ele morreu com 40 anos, mas tinha o desenvolvimento mental de 8 meses. Portanto, nunca se sentou bem, era dependente em tudo, como se pode calcular, não falava, etc. Tenho de dizer que ele era o pivô daquela casa. Os irmãos, quando entravam em casa, a primeira pessoa que iam ver ou cumprimentar não era o pai nem a mãe, era o irmão. Entretanto, o senhor era um mulherengo de primeiríssima apanha e a mulher um dia acabou por se chatear com isso e pensaram em se separar. E o homem achou que realmente era de sair de casa, pronto. Mas depois começou a pensar, para eu sair de casa, deixo de ver o meu filho, e o filho deixa de ver a mim, que naquelas manifestações super primitivas de um deficiente desta categoria, mas o miúdo, que nessa altura já era rapaz, manifestava alegria quando via o pai. E era a pessoa que mais o fazia. E então o pai começou a pensar, eu não posso levar o filho comigo, um deficiente destes, é um encargo muito grande. Mas também vou privar um filho meu da única pessoa que ele manifesta alegria. E isto moeu, e o homem acabou por abdicar da separação e o lar compôs-se, e ele pôs lá um cobre nos mulherengos todos. Penso que no estrangeiro ainda deve ter, mas pelo menos em Portugal já não. Entretanto, um dos 3 irmãos entrou na droga, e os pais puseram-lhe um cobre: ou vais tratar ou sais de casa. E o rapaz hesitou e começou a pensar: se por acaso eu saio de casa, nunca mais vejo o meu irmão. E então resolveu aceitar tratar-se para não deixar de ver o irmão. Neste momento são os 3 filhos saudáveis, todos trabalhando, todos com as suas famílias constituídas, os pais com a família constituída. O rapaz, entretanto, com 40 anos já morreu. Moral da história: o pivô daquela família e o salvador daquela família foi aquele ser que, aparentemente, segundo o que eu acabo agora de dizer, para muitos filósofos, não era pessoa. Ele é que salvou a família, salvou o casamento dos pais e salvou o irmão da droga. Eu acho isto interessantíssimo. E mostra, quer dizer, a vida é muito estranha e Deus tem caminhos muito especiais. Todos nós temos valor e todos nós temos a nossa missão. E este rapaz, apesar de ser soberanamente deficiente, também teve uma missão: foi salvar aquela família. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais que de cinzento pardo vêm cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais do negro desengano que há de ser do pano tu trazendo vai. Chega lá do sol e não almoça mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, a mente a bagunçar, viver-te em mano a mano faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas humano estando assim, nunca se lhe dá o irmão. Muito fã faminto pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento. Como nunca vi. Sim, senhor. Professor, vou-lhe dar mais algum tempo e depois mudamos, deixamos a entrevista do Papa para falar de outras coisas. Entretanto, eu aproveito para dizer, em relação a grande parte do que falámos, que este erro da tradução do italiano para o espanhol, foi feito principalmente por jornais que são anticristãos, anticatólicos, e um deles foi o El País, o espanhol, e outro o El Mundo, a República, La República Italiana, e o New York Times. Portanto, tudo isto são jornais que, pronto, são bem conhecidos pela sua resistência e pela sua oposição, portanto, aos cristãos. Professor, então, quer para depois fazermos mais um intervalinho e mudarmos de assunto? Se quiser dizer mais alguma coisa em relação a isto, se entender que está tudo dito, pronto, tudo, vamos mudar. Acrescentaria aqui o que a senhora estava a afirmar sobre crianças assim com alguma deficiência, e nomeadamente com a trissomia 21, que é o tal mongoloidismo. Ao longo da minha carreira docente, eu lidei naturalmente com muitas crianças com esse problema. E devo dizer que elas são encantadoras, muito afetivas, muito carinhosas, também carentes de carinho, e o relacionamento com elas é ótimo. Eu tenho um caso de um casal amigo aqui do distrito de Coimbra, que há uns anos tivemos uma relação muito ativa no âmbito dos cursos de cristandade, e um desses casais que trabalhava também nessa matéria disse-me isto: a minha filha, e disse o nome que eu aqui não vou repetir por causa de manter o recato, tinha realmente essa doença, e ela disse: é ela quem salva o meu casamento. Se nós não tivéssemos aquela filha, a esta hora não estaríamos juntos, eu com a minha esposa. E ele disse-me aquilo com as lágrimas nos olhos, não tenho dúvida nenhuma, conheço o homem e da sinceridade dele. Posteriormente, os anos foram decorrendo, a criança já não é criança, já é uma jovem, já adulta, mas continua a ser um elo de ligação entre não só aquela no interior da sua própria família, mas entre outras famílias que se relacionam de algum modo também, que trabalham, que se têm ajudado mutuamente, e onde aquela criança continua a ter o problema da trissomia 21, continua a ser realmente um elo de ligação muito forte. Eu, há pouco tempo, dirigia uma oração, uma reflexão, aliás, sobre Nossa Senhora no campo familiar, e no fim fiz-lhe um pedido a Nossa Senhora que, como que se diz, que libertasse esta tendência horrível de pedir abortos a torto e a direito só porque se prevê que uma criança vai ter esta ou aquela dificuldade depois de ter nascido. Então, no fim dessa conversa que tivemos, alguém veio ter comigo e disse-me assim: olha, a minha mulher está grávida, e nós temos exatamente esse problema. A criança que vem aí tem algum risco, uma porcentagem muito, muito diminuta, mas tem algum risco de vir a ser a portadora desse problema da trissomia 21. Como é que eu hei de fazer depois? Ora bem, as pessoas aqui, é um problema, não podemos afastar essa questão. É um problema, de facto, uma família, dizer assim, tenho uma pessoa, enquanto eu estou com ela, enquanto eu viver, enquanto eu tiver capacidade para gerir aquela minha filha ou o meu filho que tem este problema, tudo bem, quando eu desaparecer, vai ser feito dela? Pois a sociedade também tem alguma obrigação de ajudar aqueles que precisam de ajuda. Não podemos contar somente connosco. Também a fé vai nesse sentido, dizer assim: o Senhor providenciará. Não podemos deixar tudo, confiar tudo no que o Senhor faz. O Senhor faz tudo aquilo que nós não pudermos fazer depois de termos dado tudo, depois de termos feito tudo o que está ao nosso alcance, o senhor depois faz o resto. Mas alguma coisa a sociedade fará, o senhor dispõe as coisas para que elas aconteçam assim. Quanto ao medo das crianças que porventura possam trazer alguma limitação do ventre materno, não podemos contar também só connosco, desde que façamos tudo o que está ao nosso alcance. Sim, senhor. Apenas por uma questão de informação, direi o seguinte. Um médico, um ginecologista italiano, de nome António Oriente, há relativamente pouco tempo, esteve com o Papa e entregou-lhe os instrumentos com que matava, com que fazia os abortos. Portanto, ele teve muita vontade. Essa reunião nem era com ele, era com outros médicos. Ele compareceu, pediu, e então ele levou numa mala, e acho que até lhe custou a passar mesmo no avião esses objetos, mas conseguiu levá-los e dizer ao Papa: olha, eu fiz muitos abortos, foi com estes instrumentos, e a partir de determinada altura já nunca mais fiz nenhum, até porque comecei a ver que matava crianças e eu queria ter uma e não conseguia. E foi isto que me levou a refletir e a sentir que não devia fazer mais abortos. Olhe, ofereço-lhe estes instrumentos com que fiz muitos abortos. E o Papa ficou muito feliz, e consta-me que o Papa faz muitas vezes a oração em frente àqueles instrumentos que mataram muitas crianças. Não sei que pensar, tu não seres capaz. Às vezes só me dás vontade. Eu já fiz tantas contas, eu já dei tantas voltas. Já não sei que pensar, tu não seres capaz. Às vezes só me dás vontade de te matar. Às vezes sonhas e dizes que não sonhas, porque não sonhas ao meu lado, dizes não vale a pena. A vida é tão pequena, mas eu que sonho tanto. E a preto e branco, contigo sonho acordado. Eu já fiz tantas contas, eu já dei tantas voltas, já não sei o que pensar, tu não seres capaz. Às vezes só me dás vontade. Eu já fiz tantas contas, eu já dei tantas voltas, já não sei o que pensar, tu não seres capaz. Às vezes só me dás vontade de te matar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Já não temos muito tempo, entramos na parte final do nosso programa. Temos estado à conversa sobre uma entrevista que o Papa deu, o Papa Francisco, ao fim de 6 meses de pontificado, uma entrevista que deu tanto à revista Jesuítas, uma entrevista de 6 horas, muito extensa, com 27 páginas e com cerca de 11 mil palavras, mas em que depois muita comunicação internacional acabou por resumir a 67 palavras e acabou por retirar o sentido do que o Papa disse. Vamos falar de uma retaliação italiana, dos católicos italianos, contra decisões de juízes da União Europeia. Uma decisão que não é fácil, mas pronto, em que houve muita coragem no Ministro da Defesa e das câmaras municipais, que estão a mandar repor nas escolas e nos lugares públicos os crucifixos e outras cruzes que tinham dito que deviam ser retiradas. Vamos também falar num outro assunto que há pouco anunciei e que se trata, portanto, de uma criança de 8 anos que foi dada em casamento a uma pessoa com 40 e que veio a falecer na noite de núpcias. 14% das crianças do Iémen com menos de 15 anos são dadas em casamento a adultos ou por motivos de pobreza, de dívidas, e aqui está mais um caso de facto. Que mal é que esta criança devia feito ao mundo para ter este desfecho? Portanto, a criança não resistiu e morreu. Pergunto aos meus convidados e àqueles que nos escutam. Isto penso que é de facto uma brutalidade nos nossos tempos. O que é que lhes parece? Estou convencido que aquilo que aconteceu foi um crime. A legislação do nosso país, e julgo que isto será mais ou menos comum a todos os países, determina uma idade mínima para a possibilidade de fazer um casamento. Ora, quando alguém legislou nesta matéria é porque entendeu que do ponto de vista humano, natural, humano, pois, não é conveniente que se faça o que aconteceu com esta criança de 8 anos que foi obrigada, portanto, a casar, coitadinha, ela nesta idade não tem a noção mínima do que é o casamento, e é uma violência que se faz, e isto é um crime, não tem outra palavra, não tem outra classificação possível, a meu ver, para uma situação destas, e tanto assim que resultou, no que resultou, na morte da criança. Portanto, isto é um assunto, acho que não tem muito que dizer sobre isto. Pronto, oh, professor, não tem muito, e de facto, pronto, eu acho que não vale a pena estarmos, se calhar, a falar isto. Isto é um assunto triste, não é? Portanto, acho que nem vale a pena, se calhar, estarmos a falar, e penso que, se calhar, até a estrutura nem vale a pena estar a comentar este assunto. Não sei se entender comentar, pois poderá comentar. Mas, entretanto, eu lanço aqui uma questão para a estrutura, que uma vez que não falou. Este programa vai sair exatamente no dia das missões. Nós não temos muito tempo para falar, até porque, pronto, quero falar da retaliação italiana. Doutora, se entender por bem, dou-lhe a palavra. Pois, eu só gostava realmente de realçar e que as pessoas saberissem um bocadinho. O Dia Mundial das Missões não é pensar só nos missionários que vão para a África, neste caso. Eu estou convencida que hoje em dia o continente que mais precisa ser evangelizado é a Europa. E a propósito disso, foi com admiração e ao mesmo tempo pensando que realmente como Deus escreve, e a gente às vezes não imagina a maneira como Deus nos faz chegar às suas mensagens. A Rússia, que durante tanto tempo foi um baluarte de ateísmo, e que Nossa Senhora, na mensagem de Fátima, pediu tanto que se rezasse pela Rússia, e para que a Rússia se convertesse. E atualmente, há muito pouco tempo, há poucas semanas, numa reunião de chefes de Estado, quem é que teve esta frase que eu vou repetir, que eu vou dizer? É preciso descobrir as maneiras como havemos de evitar que a Europa perca os seus valores cristãos. É o presidente da Rússia, o Putin. Eu achei isto sensacional e já disse isto várias vezes, e quando eu digo, sinto quase com calafrio. É bonito que a Rússia, que foi tão forte a combater o cristianismo, é da Rússia que sai agora um líder que, não se intitulando católico praticante, aliás, eu irrita-me esta frase que eu agora disse, porque ou é católico ou não é, não há católico não praticante e praticante, ou se é católico ou não se é, mas achei interessante que seja o Putin, o chefe russo, a dizer que é preciso descobrir as maneiras de evitar que os valores cristãos desapareçam da Europa. Doutor, isso é extraordinário. Creio que é uma coisa que todos nós vemos, mas que temos dificuldade em alterar. E foi exatamente por esse motivo que, e entro na retaliação italiana, foi exatamente por esse motivo que os italianos começaram a retaliar contra a União Europeia, contra os juízes da União Europeia, porque eles sentem o seguinte. Sentem que há uma degradação dos valores morais. E também sentem que a sociedade está como que apática perante o que se passa. As pessoas estão nesta apatia e parece que não se faz nada. Então, num determinado dia, o ministro da Defesa italiano foi à televisão e decidiu e falou forte, dizendo que não se justificava estas decisões dos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para os Direitos Humanos, e isto acabou por dar força às câmaras municipais, e neste momento há uma grande união em Itália, exatamente comandada por este Ministro de Defesa e pelas câmaras, grande parte das câmaras do país, que estão a mandar repor os crucifixos nas escolas, lugares públicos tinham cruzes, eles estão a mandar pôr essas cruzes e não querem saber, de facto, da decisão dos juízes da União Europeia. Isto, de facto, é extraordinário, porque não é normal. O que me impressiona a mim é o seguinte, é como é que a comunicação social não se apercebeu disto, que isto no fundo é uma bomba. Eu até me lembro que isto saiu. Não se quer aperceber. Isto saiu em período de férias e eles deviam estar todos lá na praia e não deram conta disto. Mas mesmo que tivessem lido, eles não lhes interessa. A comunicação social, repare que está sempre aberta ao escândalo, mas nunca às coisas boas, não é? A comunicação social normalmente está sempre ao serviço de interesses que estão escondidos. Exato. Agora, eu penso que se os juízes de Estrasburgo tinham na sua intenção, ao decidirem o que decidiram, atacar o cristianismo, como diz o nosso povo, saí-lhes o tiro pela culatra. Porque aquilo que está a acontecer em Itália, essa reação saudável que está a acontecer, demonstra isso mesmo. Desencadeou uma onda de protestos que, para repor as coisas nos seus lugares, para deitar mão dos valores cristãos que estão a ser combatidos, para repô-los e revivê-los. Isto, no fundo, foi o que eles vieram fazer, foi o contrário daquilo que provavelmente pretendiam. E ainda bem que isso aconteceu. Porque, de resto, eles não condenaram, a meu ver, que eu saiba, portanto, os juízes de Estrasburgo não condenaram tantos outros sinais de que existem por aí contra a fé, contra os valores morais, contra favoráveis à degradação moral. Eles não, a pornografia, tudo isso é exposto. Eles não se pronunciaram contra nada disso, mas pronunciaram-se contra quem morreu, no fundo, contra quem morreu para combater o mal. Eu estou a pensar concretamente que há uns 2 ou 3 anos atrás, uma senhora muçulmana foi dar à luz numa maternidade em Lisboa, mas já aquilo era o 9º filho para aí, e uma das enfermeiras disse-lhe isto: a senhora deveria, enfim, e aconselhou-lhe fazer qualquer coisa que impedisse a continuação de dar mais filhos à luz, visto que ela já estava a braços com problemas económicos e tudo isso. E a senhora disse-lhe isto assim, olhos nos olhos: eu quero ter quantos mais filhos melhor, porque um dia nós é que vamos tomar conta de tudo isto. Ora bem, a invasão muçulmana vai-se fazendo assim, deste processo e do outro. Por um lado, nós queremos quanto menos filhos, melhor. Eles querem quantos mais, melhor. Em ajuda da tese deles, vem o facto de serem poligâmicos. Portanto, cada um pode ter várias mulheres. Eu estive em Moçambique, onde conheci um senhor com quem trabalhei muito de perto, tinha nada mais, nada menos que 30 filhos. De revelarem as mulheres, é óbvio. Mas a invasão muçulmana vai-se fazendo na Europa, no nosso país em concreto. Está-se a fazer já. E o que eu saiba, os juízes de Estrasburgo não falam nisso. Por medo, por má intenção, por algum ódio que haja contra o cristianismo, não sei. Agora, a verdade é que não falaram contra mais nenhum sinal religioso do que contra a cruz de Cristo. E a reação que eles provocaram, provavelmente o contrário que esperavam, é o óbvio, e graças a Deus que houve quem tivesse coragem para isto. Professora, doutora, temos 30 segundos. Não, eu só ia dizer que se nós ouvíssemos o Papa, que nos diz que nós devemos ser pulmões de fé, isso já não acontecia. E esta coisa das cruzes em Itália aconteceu na Lituânia há uns anos, quando, neste caso, o comunismo não distribuiu uma cruz que havia na colina das cruzes, e hoje em dia há milhares. Quando eu lá estive há 5 anos eram 50 mil, devem estar agora a 100 mil. Portanto, quando a pessoa tem uma fé viva, reage. E essa reação é sempre comutada depois com êxito. O nosso mal é a nossa admissão e a nossa ignorância em muitos casos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.